Me pede com carinho que eu te proporciono danada. Geme no meu ouvido, chama no meu fogo praia. Geme no meu ouvido, a malvada. Seja fada. Eu vou sentar com a xereca devagar. Eu vou sentar com a xereca devagar. Oi, bota, bota, saca. Pode penetrar, bota, bota, saca. Pode penetrar, vem, bota, bota, saca. Pode penetrar, bota, bota, saca. Pode penetrar, pode penetrar. Pode penetrar. Xereca devagar, bota, bota, bota, bota, xereca devagar, xereca devagar, bota, bota, bota, bota, xereca devagar. Já sabe, né? Já mostrou que produziu. Mas eu acho que perdi. Que mina safada. Enquanto paredes pede pra botar com raiva, me pede com carinho que eu te proporciono danada. Geme no meu ouvido, chama no meu fogo praia. Geme no meu ouvido, a malvada. Seja fada. Eu vou sentar com a xereca devagar. Eu vou sentar com a xereca devagar. Oi, bota, bota, saca. Pode penetrar, bota, bota, saca. Pode penetrar, vem, bota, bota, saca. Pode penetrar, bota, bota, saca. Pode penetrar, pode penetrar, pode penetrar. Eu vou sentar com a xereca devagar. Eu vou sentar com a xereca devagar. Com a xereca devagar.